Boa noite a todos presentes, vereadores, vereadoras, funcionários, servidores, aqueles e aquelas que nos acompanham aqui de forma presencial, bem como aqueles que nos acompanham pela mídia. Vou iniciar falando de alguns projetos ligados à educação. Primeiro, agradecer muito a parceria dos vereadores, das vereadoras desta casa, pela compreensão da necessidade de aprovação de uma lei no que se refere ao investimento, ao protagonismo da pesquisa científica e tecnológica dentro das nossas escolas. Está aqui a professora Sabrina, que é responsável pelo setor de educação científica da Secretaria Municipal de Taquara, sempre uma grande incentivadora, organizadora da FEMICTA, com mais de 134 trabalhos neste ano. Então, é uma agenda que a gente tem visto que tem qualidade, é uma agenda que a gente tem que ampliar e essa lei vem ao encontro disso, né? De poder ampliar esse protagonismo, poder ampliar a pesquisa nas nossas escolas. Falando em educação, quero parabenizar o prefeito também pelo aluguel da antiga creche dos comerciários, né, para a instalação lá de uma creche municipal, né, de uma escola de educação infantil municipal, que terá dois berçários. Os berçários a gente sempre sabe que é uma demanda gigante, né? Eu atuei durante 13 anos na educação infantil aqui no município, a gente sabe que sempre tem uma demanda muito grande para o cuidado dos bebês. Então lá a gente vai atender em torno de 60 crianças, sendo dois berçários, né, que vão estar atendendo os nossos bebês, e isso é muito, muito importante. Também estive em duas agendas ligadas à educação nesta semana. Quero agradecer muito a coordenação do curso de pedagogia da Facate, porque é muito bacana tu ser lembrada enquanto vereadora, é muito bacana tu ser lembrada enquanto professora, mas também é bacana tu ser lembrada enquanto pesquisadora, né? Então, eu fui chamada para ser uma das avaliadoras do trabalho, da qualificação dos trabalhos de conclusão de curso da pedagogia. Estive lá nessa semana, então quero poder agradecer. É sempre bom a gente aprender, né, com os alunos e também poder compartilhar um pouco dos nossos saberes, né? Obrigada pela lembrança à coordenação do curso de pedagogia da Facate. Também fui jurada numa tarefa muito difícil na escola e comunidade, na escola EMEL. Fui jurada da escolha da garota e do garoto EMEL, uma atividade muito linda. Eu quero aqui parabenizar a diretora Andresa. Organizou o ginásio com muito carinho, né, tendo uma banda, né, tendo gelo seco, luz, sonorização, um carinho gigante por aquela comunidade, principalmente para os nossos alunos, porque eles merecem. Mas a tarefa não foi fácil, não me senti muito confortável, né, porque essas escolhas são sempre muito difíceis de serem feitas. Mas parabéns à Escola EMEL pela belíssima atividade. Hoje também nos reunimos aqui nesta casa a comissão para fazer avaliação dos trabalhos, dos projetos que foram cadastrados no Prêmio Paulo Freire, que é um prêmio, uma premiação aqui desta casa. Também, professora Sabrina, em projetos de pesquisa, tanto das séries iniciais do ensino fundamental, educação infantil, séries finais, ensino médio, mas também projetos institucionais, né, que as escolas como um todo organizam. E quero dizer para vocês que não foi uma tarefa fácil. Vereadora Adalberta, vereadora Sandra também acompanharam essa agenda, mas nós estamos ali em processo, foram trabalhos maravilhosos sendo apresentados, então eu só tenho a dizer o quanto eu me orgulho mesmo desta nova roupagem que o município de Taquara está dando à educação e principalmente o protagonismo no que se refere à pesquisa e à ação comunitária, porque este projeto em especial, né, o projeto Paulo Freire, são projetos que têm um impacto social, que sejam impactos sociais para a comunidade. E todos os projetos que foram apresentados tinham muita qualidade, então está sendo bem difícil para a gente fazer a seleção. E por final, eu quero poder agradecer ao secretário Lorival da Rosa, ao prefeito Tito, por terem acolhido a demanda do mandato professora Mônica, mas principalmente acolhida da demanda da comunidade do bairro Santa Rosa, a comunidade que eu resido. Sou professora da escola Teófilo Sauer, e aquela via da Picada Gravatá até a Santa Rosa, até o colégio Rosa Elza Mertin, foi toda pavimentada. E acaba que os veículos, por vezes, passam numa velocidade muito grande ali. E me preocupava muito na saída do noturno, que eu sou professora no noturno, no Teófilo, a velocidade que os carros passavam e os nossos alunos saindo da escola. Então, eu fiz uma solicitação para que se fizesse uma análise, se instalasse redutor de velocidade, se pintasse ali aquela via, principalmente para a segurança dos nossos alunos e alunas que transitam naquele espaço da escola Rosa Elza Mertins até o colégio Teófilo Sauer. E hoje, então, eu vi que eles estavam fazendo a instalação ali, o secretário Lorival, inclusive, acompanhando todo esse trabalho da Secretaria de Segurança e Trânsito. Então, parabéns e agradeço em nome da minha comunidade, da comunidade do bairro Santa Rosa, e também em nome da escola Teófilo Sauer e dos professores que lá dão aula, que era uma preocupação latente, né, dessa comunidade, dessa escola. Agradeço, né, essa possibilidade de conversar com a comunidade. Tenham todos uma boa semana.